Yeah, plateias falsas, segura essa. Street Sides, 2009, yo. Apenas preciso de papel e caneta pra me expressar. O pensamento vai além, volta pra me ajudar a colocar em prática tudo aquilo que eu imagino. Dessa vez não vou ficar calado, não vou ser omisso. Sinistro no estilo que eu coloco em prática. Nos versos da batalha sempre mantenho a minha tática. Beats e rimas sempre fazendo a união. O MC que segue arrisca o beat com atenção, sem fugir do compasso, passo sempre coordenado, respeitando os limites daquele que sempre foi ousado. Não entende a linguagem, o problema é todo seu. Não vou rebaixar o nível porque você não entendeu. Porque não pede pra Deus te fazer ser mais inteligente, quem sabe na próxima encarnação ele te dê esse presente. Mas por enquanto escute e vê se aprende alguma coisa. Ou seja, mais um invejoso que sempre vive à toa. Fazendo o que? Se você nunca deu valor a nada, sempre soube o que é certo, mas procurou a estrada errada. Talvez o que eu falo sirva pra te ajudar. Se prestar atenção, de muito vai te adiantar. Mas se fizer o que sempre fez, eu não vou perder o meu tempo jogando conversa fora, jogando palavras ao vento. É só lamento pra você, continue copiando, ganhando falsos aplausos de quem você tá enganando. Falsos aplausos da plateia mentirosa. Comentário vem de pessoas invejosas. Prefiro errar pra aprender sempre o certo do que ser iludido achando que estou correto. Falsos aplausos da plateia mentirosa. Comentário vem de pessoas invejosas. Prefiro errar pra aprender sempre o certo do que ser iludido achando que estou correto.